cante comigo, meu amigo. Se for pra te dar a mão, mas se for pra correr perigo, que seja boa razão. Conte comigo que eu brigo, se for esta a condição pra que a gente realize então aquela velha, mais sincera ambição. Conte comigo, eu te sigo, para enfrentar o castigo ou ter glória de um um aviso que te dou por precaução. Fui educado antiga e prezo ter reputação. Conte comigo, eu te sigo ao chegar à decisão. Aceito recompensa se a gente faz o que pensa. Não quer remuneração. E a gente vai realizar, pois não, aquela velha, mais sincera ambição. Conte comigo, eu te sigo, para enfrentar o castigo, ter glória de um campeão. E a gente vai realizar, pois não, aquela velha, comigo eu te sigo, para enfrentar o castigo.